Nacional. Isso é que é mulher. Ela faz meu cérebro caber numa colher. Quando está diante de mim, não consigo pensar. Minha mente para, eu só consigo babar, babar, babar, yeah. Isso é que é mulher. Ela faz meu cérebro caber numa colher. Quando ela está longe, só sinto saudade. Meu coração é massacrado sem piedade. Maldito seja o dia que eu a conheci. Eu era um grande homem, mas me perdi. Vivo em função dela e só dela e só dela e só dela e só dela. Isso é que é mulher. Ela faz meu cérebro caber numa colher. Isso é que é mulher. Ela faz meu cérebro caber numa colher. Isso é que é mulher. Ela faz meu cérebro caber numa colher.